vi aquela bunda passando na minha frente, eu viajei no movimento. Na hora a minha mente passou, porra, de repente, imagina tudo dentro. Tudo dentro da loucura, tu deve ser a cura pro meu velho sofrimento. Tu nem tem frescura, nem deve ser pura, mas ninguém é puro mesmo. Então viaja de avião, uma princesa com pressão. Só vapo, vapo do malvadão. Ela joga beijo, faz carão de quatro, que tesão. Vai com calma, meu coração. Mano, viajando no tempo, quando eu vi meu celular, tava com papo 1%. Tentei te ligar, me conectar, nem sei mais qual mentira que eu invento. Daqui a pouco eu chego em casa, se a janta tiver fria, tu deixa que eu esquento. E eu vou passar na tua casa pra dar um beijo na tia, chama é 100%. Viajei com ela fumando um balão, me sinto em outra dimensão. Coisa linda, ela machuca meu coração. Cara do crime, só malvadão. Vapo, vapo na direção. Vucu, vucu no civicão. Deixa ela passar em câmera lenta. Até vagabundo se orienta. Usa no calçadão. Aí todo o povo comenta. No tempero dela tem pimenta. Com todo o respeito, menino marimbondo te mordendo. Essa bunda tem fermento. Na hora a minha mente pensou, puta que pariu, marco maluco marolento. Tudo dentro da loucura, tu deve ser a cura pro meu velho sofrimento. Tu nem tem frescura, nem deve ser pura, mas ninguém é puro mesmo. Então viaja de avião, uma princesa, uma pressão. Só vapo, vapo do malvadão. Ela joga beijo, faz carão de quatro, que tesão. Vai com calma, meu coração. Ela diz que tesão não é crime. O que eu gosto não me define. Então vou botar minha blusa de time. Com corte, balo, bigode fine. Muita areia pro teu caminhão. Drip de ganso do Cesarão. Vapo, vapo do malvadão. Deixa eu te beijar em câmera lenta. O governador baixa a passagem que meu bolso não aguenta. Usa no calçadão. Cê posta foto, o povo comenta. No tempero dela tem pimenta. Papo de Garibaldi de gosto. No tempero dela tem pimenta. Parça, meu Deus do céu, tá lindo, tá maravilhoso.